5722, chama Centro Recife. 1288, alterna 1251. 2851, 5722, boa. Boa. Solo Salvador, eu vou. Bruno 605, bom dia, de pronto, de sala de escuta. Bruno 605, bom dia, táxi Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette. Estou na zero, máquina do Juliette. Salvador, azul 4069, para o táxi, com 117, 117 a bordo, 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. 4069, táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 118.95 e o ajuste no zero, 12, bom voo. Ok, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, lá, 118.95. 1012 no ajuste, azul 4069, um bom dia. Para o sequenciamento, mantenha a proa 220, seu limite oculto do localizador. 220, localizador limite, 3153. Estimativo, siga sua descida até 2000 pés, 3153. 2000 pés, 3153. Quilo Serra Lima, bom dia, Cairu, nível 060, confirme apenas o pátio e a pista que decola. 34, uma entrada direta, jogo de braço, uma nova zona. Salvador, bom dia, azul 4069, ponto de espera 10, pronto. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e manter aguardando apenas liberação do Mike Tango Juliette com vento de 040 graus, 4 nós. Ok, ali mantenha 10, aguardando. Livre decolagem azul 4069, confirmando 040 graus, 4 nós. Livre decolagem 4069. Papa Quilo, Papa 3, no Mike Tango Juliette. Papa Romeu, Quilo, Serra Lima, copia. Autorizado Cairu, nível 060, decola da 17, curva à direita no perfil da saída Gole, Eval, após direto destino. Controle em 119.8, a torre em 118.95 e aciona 5505 no transponder. Chama Centro Recife, frequência 12545, o alternado 2685. 53 no meio, estabilizado no ILS. 53 no meio, complete final, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 18 95 53 no meio. Salve Salvador, bom dia, 1-7 no 5, informação Juliette, posição 2. 1-7, 1-5, Brasília 360, aguarde um minutinho para a cópia, prepare a gole e transição ao fito. Gole fito aguardando, obrigado, 1-7, 1-5. Salve Salvador, muito bom dia, Tripe 5-5 no 4, com a informação aqui. Tripe 5-5 no 4, bom dia, Aracaju, 1-9-0, um minutinho para a cópia, é o segundo para a cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju. Aracaju vai preparar na guarda, 5-5 no 4. Fala Salvador, na escuta do Mike de Ferreira Delta. Azul 4069, decolou 37.119, decimal eixo. 98, Azul 4069, obrigado, bom dia. Trip 5316. Passou externo, baixado e travado, com aeródromo. Sim, trip. Livre pouso, pistão 1-0, vento 0-5, 0 graus, 4 nós. No meio. Lanterna. 360, vigilância, pode voar direto a El? Sim, vou ir da El. Direto a El, 4069. 3153, complete final, chame torre. Frequência 1-8, decimal 9-5. Semana 2, 3. Obrigado, senhor. Bom dia. Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5. E o ajuste no 0 no 2, bom voo. Índia Alfa, posso ter 18-9. Salve, Salvador. Mike XR Delta iniciando o reboque para o Finder de número 9. Sim, está autorizado, reporte interno, Mike, é que foi Delta. Sim, será feito, grato. No 7-5, copia? Copia, no 7-5. Autorizado, Brasília 360, nível pela Upper Zulu 1-7. Decola da 1-0, curva à direita no perfil da saída Gole, transição ao fito. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-5-1-4 no transponder. Autorizado Brasília, nível 360, via Presulo 1-7. Decola pista 10, curva direita, gole o fio. Aciona 5-5-1-4, controle Salvador 19-8, gol no 7-1-5. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback e acionamento, gol no 7-1-5. Vamos me chamar, muito obrigado. E 5-5-1-4, copia? Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-5-2-4 no transponder. 642, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, no Aracaju. Vai chamar o controle 119, decimal 80, e o transponder vai ficar no 5524 para o 3-5-5-4. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback treinamento no pátio 3, 3-5-5-4. Parar quando pronto, 5-5-4. Fala, bom dia, agora no 897, gente, daquela guarda na autorização, bom. Gol no 897, bom dia, autorizado Confins, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 1-6. Controle em 1-9, decimal 8, e aciona 5-5-1-7 no transponder. Autorizado 360, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu, 1-6. Controle 1-9-8, transponder 5-5-1-7. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, treinamento no 07, gol 1-8-9-7. Tamara. Solo, trip 5316, livrou à direita. Trip 5316, bom dia, táxi via Alfa, reportante da táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, trip. Atam, após a linha mudou em pista 1-0. Motivo, após passar 0-9, a linha mantém o número 2. Trip 5316, passou Aquilo, se aproximando da Juliette. Trip 5316, ingressa via Juliette, remota 12. Juliette, remota 12, grato, Trip. 2, vento 040 graus, 4 nós, livre decolagem, pista 1-0. Decolagem, não, negócio. São 3153, táxi lento via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Lento via Alfa, chamando da Juliette na 3153. Gol no 607 ao solo? Informando o término de reboque na posição Singer de número 9. Gente, bom dia, Mike X Delta. Grato e um bom dia. O nome é 07 na escuta do solo. Oi, Salvador, é Papa Roberto, encerradinho, mais chamado, vamos para o táxi, tá? 5-3, ingressa via Índia, posição de número 3, pátio principal. Índia, a última esquerda, para a posição número 3. Afirmativo, 03. Sente. Frequência 119, decimal 8. 14198, obrigado, bom dia. Estou respondido, Quilo Serra Lima, chamado, pronto para o táxi. Autorizado, Quilo Serra Lima, chama ingresso, pista 107. Azul 4069, chama Centro Recife em 13325, alternado 251. Recife agora, 13325, alterna 125, décima 1, Azul 4069. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, gol no 642. 642, da Gol, sobe para o 390, vigilância radar. Nível 390 no 642. Livre decolagem, pista 107, vento 040 graus, 3 nós. Papá Mike Juliette Romeu, bom dia, confirmando a parte de Pituaçu, Avenida Paralela, o nome do país. Autoridade Salvador, Salvador, com sobrevoo e parte de Pituaçu e Avenida Paralela, 500 pés, decola da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral. Controle em 119, decimal 8, e aciona 0133 no transponder. Sierra Lima, decolou 48, sendo controle Salvador, frequência 119, decimal 8. 198, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da Gole. Kilo Serra Lima, sobe e mantém o 060, contato radar vigilância. A gente está livre da restrição. Serra Lima, sobe e mantém 060. Positivo. 804, portão 10, solicita acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado chamar para o push, gol no 804. Uno 642 chama Centro Recife, Uno 2545, alternado 2685. 2545, 2685, gol Uno 642. Obrigado, bom dia. Yes. 17. A gente chama o táxi do 17. Para o pushback, gol 804. 0, autorizado, chama o táxi, gol 804. Chamar para o táxi, gol 804. Wave Taxi, ou Mike Juliette Romeo, chame para ingresso, pista 17. Salvador, bom dia, 135 no 700, informação Kilo para Brasília 360. 5 no 7, eu tenho pré-aprovado 380, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5533 no transponder. Autorizado Brasília, 380, Pesulu 17, decola da 10, curva direita na Gole Ofito, 198, controle, 5533, o transponder para o 35 no 7, portão 8. Protejamento correto, chame pronto para o SPEC, treinamento no 08, então 35 no 7. Ok, chamarei de pronto. Romeu fora. Mike Juliette Romeu com controle 19-8. 119-80, gato, é regresso. Para o táxi voo do 607, 188 a bordo, 4 horas, 3 minutos de autonomia até Megaleão. Voo no 607, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 12, bom voo. Táxi autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 10. Ponto de espera 10, chama a torre 118, 9. Aqui do Serra Lima para iniciar a descida, está em condições visuais, solicita cancelamento, estima o pouso ao 0908. Quilo Serra Lima, livre descida em condições visuais, ajuste no 012, ao cruzar 3 mil pés, prossegue na frequência livre. Na 7 no 5, na posição 2, pushback, acionamento. 02 autorizado, chama táxi, voo no 7 no 5. Autorizado, chama na táxi, voo no 7 no 5. Prossiga. Está em Piatã, senhora, assim que autorizado, pro HBR-324. Chame o controle, frequência 1198, Mike Juliette, é o mesmo, solicite, é o mesmo. Desculpa, senhora, 1980 graus. Salvador, gol no 607, pronto, ponto espera da 10. 607, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 040 graus, 4 nós. A gente alinha e decola, 10, gol no 607. Controle na escuta do papapá, Mike Jet Chanel. Copio. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 199, decimal 8, e aciona 5520 no transponder. Autorizado Galeão, no 360, conforme a rota da El... Leda, depois de Leda, Bidev, e aí na Bidev, eu intercepto para November 857, seguindo o plano. 18198 é o controle, 5520 o transponder, é o gol 1605. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback treinamento no 612, gol no 605. Tá, Maria. Gente, Romeu, prossiga. Autorizado, cruzamento para o setor norte, para sobrevoo na BR-324. Você está de cruzamento, mas é de homem. Não entendi, senhora. Era Delta 2. Livre cruzamento da final. Livre cruzamento da final, Romeu. Gol no 607, decolou ao 00, sem controle de frequência, 119, decimal 8. 19,8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Ao gol no 607. Gol no 607, contato radar, sobe para o 360, serviço de vigilância. 360, vigilância, no 607. No 897, pronto, em posicionamento no 7. Bom, no 897, aguarde apenas um instante para o prospecto de treinamento no 07, dentro de